pra me fazer parar. Com palavras que machucam, como espada a cortar. E feriu meu coração, sofri tantas desilusões. Há momentos que a gente não suporta mais. O que me sustenta é saber que fui chamada para te louvar. E quem põe a mão no arado não volta atrás. Fui revestida com poder pra te louvar. E quando louvo, o inferno se abala. Eu vejo vidas sendo resgatadas. A igreja sente a unção e glorifica o Senhor. E se a figueira não vai florescer, e se o fruto da vide não der, e se o campo não mais produzir e parecer que não vou conseguir. E quando penso que não vou mais suportar, é nessa hora que eu tenho é que cantar. Os cárceres se abrem, as correntes se quebram. Deus liberta vidas através do louvor. Milagres acontecem, Deus cura e fortalece. É por isso que não vou parar, nem deixar de cantar. Te amar, eu fui chamada pra louvar, ninguém me impedirá. E quando louvo, o inferno se abala. Eu vejo vidas sendo resgatadas. A igreja sente a unção e glorifica o Senhor. E se a figueira não mais florescer, e se o fruto da vide não der, e se o campo não mais produzir e parecer que não vou conseguir. E quando penso que não vou mais suportar, é nessa hora que eu tenho é que cantar. Os cárceres se abrem, as correntes se quebram. Deus liberta vidas através do louvor. Milagres acontecem, Deus cura e fortalece. É por isso que não vou parar, nem deixar de cantar. Te amar, eu fui chamar.